Fantasias, sonhos, desilusões, cerveja, suor e alegria, para pular as festas carnavalescas, novos amores à vista, aquele amargo adeus, quantas desilusões, e acabou-se o nosso carnaval. Geraldo Vanré, também aqui em nosso coreto imaginário, enaltecendo a maior festa popular do mundo. Dele, Geraldo Vanré, porta-estandarte. Ângela Maria Saputi, como diria o saudoso presidente da República, Getúlio Vargas. Ângela Maria, em arranjo em tempo de marcha rancho, do Davi Nasser, esta belezura de composição, confete. Para os nossos ouvintes, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Carmen Miranda, a portuguesinha que fez sucesso aqui e lá com os americanos nos Estados Unidos. Com o grupo da Odeon, Carmen Miranda canta do saudoso e bom baiano Assis Valente, Camisa Listada. Olha que a vida é tão linda, se perde tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça no povo a canção. Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Eu vou levando a minha vida enfim, cantando que canto sim. E não cantava se não fosse assim. Levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que vencer um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar, na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Eu vou levando a minha vida em tristezas assim. Cantando, desce teu rancho cantando essa tua esperança canto, sem mim. E não cantava se não fosse assim. Povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto pra ele não seja em vão. Certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar, na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão. De saudade, ai, ai, ai, ai, ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei, confete, pedacinho colorido de saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Chorei porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Thank you.

cartaz não chega. Põe as pastoras na avenida, Mangueira querida, Mangueira. Onde é que estão seus tamborins, ó nega? Viver somente do cartaz não chega. Põe as pastoras na avenida. Antigamente havia grande escola, muitos sambas do Cartola e um sucesso de Mangueira. Mas hoje o silêncio é profundo e por nada nesse mundo eu consigo ouvir Mangueira. Grande escola, lindos sambas do Cartola e um sucesso de Mangueira. Mas hoje o silêncio é profundo e por nada nesse mundo eu consigo ouvir Mangueira. Viver somente do cartaz não chega. Põe as pastoras na avenida, Mangueira querida. Esquece a quarta-feira e continua vivendo. Acorde feliz, você está sintonizando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, vão desfilar Quarteto MPB Roberto Silva e Helena de Lima.